As frases de um poeta. As frases de um poeta. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. Iniciei forjando a minha própria rima, sem participar de nenhuma oficina, com autoestima sempre acima da disciplina que ensina. Rap embolada, repente, minha obra-prima. Perito em rima, improviso, poesia, sina. Representando com muito orgulho a nação nordestina. Parto pra cima, cortando que nem esgrima. Ouvido e sento. Quando o Zebral se aproxima, bato de frente com qualquer um. E não de quina, faço parte de Heliópolis, de Santa Marta do Pina. Meu convívio é lei, sobrevivi e me recuperei. Me lembro muito bem no primeiro dia em que rimei. Eu me senti um rei, soltei a voz, não cabrerei. Após o pulo, os incentivos, me aproximei do ritmo e poesia que estudei. Me formei as questões do rima nordeste, acertei todas, não errei. Com minha língua não trombiei, me preparei. Na rima também sou perito, Zebral de novo pra vocês. A lei aqui é se garantir na arte de improvisar. Pois no lugar que pega um J, eu não vou botar um H. Literatura de cordel é bom para quem quer decorar. Mas o dom que Deus me deu é meu, não posso emprestar. O raciocínio tem que ser bem ligeiro. Antes da conclusão, é um daqui, outro de lá. Bota o carreirão. Faz águas, meriaron, eu carrará, cirita, boca. Cantei num café do joga, faca, pistola, pistão. Minha língua, ariaron, e que sacrifício me deu. Popou, limpou, limpou, pelo e tomo exemplo nessa obra que é cobre, o lindo cobre e o cobra daqui sou eu. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Contrário do fuleiro, Dom Pedro I. E sou desordeiro, por inteiro. No verso sou mandigueiro, assemelha pra tocar discos com os meus dois pandeiros. Nacionalidade brasileiro, nordestino bem alimentado. Eu sou da terra da batata doce, do caralho, feijão preparado. Tempero considerado, herdado pela escravidão. Seguro qualquer de roda, boto carreirão. Sou cantado ao campeão, pelo povo consagrado. Até aqui sou abraçado nas ondas lá do sertão. Eu tenho condições e é nisso que me concentro. Se tiver um beck, eu entro num dom com mão empregado. Eu sou um saco fechado e ninguém sabe o que tem dentro. Vixe. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. A rima é pra quem sabe rimar. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá.